Fanta. Fanta clássica, aquela de sabor laranja. Se sabe, peguei essa urine, taquei na minha pampa. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Adoro limonada na minha pança. Yeah. Saímos de noite dentro de um carro. Tamo na espreita só procurando um vaso. Banheiro público eu adoro demais. Tem muita urina e isso me satisfaz. Urina límpida, urina amarela de Olimpíada. Eu vou beber toda ela e vou ganhar a medalha de ouro irada. Porque eu gosto de beber uma limonada. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Adoro limonada na minha pança. Yeah. Gostinho salgado da minha limonada. Se eu vou tomar, cê sabe, não sobra nada. Eu gosto de limonada que sai do seu rim. Cê tá ligado, a limonada é tudo pra mim. A limonada é gostosa, refrescante demais. Se eu não tiver minha limonada, eu não tenho paz. Então me traz mais limonada, rapaz, que sai do seu rim e me satisfaz. Eu quero mais, mais, mais, mais limonada. Pode ser amarela, pra mim, mano, não sobra nada. Eu rimei as mesmas coisas porque eu já não ligo. Porque eu gosto demais é de beber muito milho. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Limonada amarela na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Eu adoro limonada na minha pança. Adoro limonada na minha pança. Yeah, yeah.